se você aparece. Se me lembro, fado eu das traições e dos momentos tristes. Que eu passei junto a você. Eu fiz de tudo que um homem pode pra preservar. Você nem queria saber disso. Só maltratou meu coração. Hoje resolvi mudar. Vou deixar de me amar. Hoje resolvi mudar. Vou cantar. Você vai lembrar de mim. Hoje foi você quem me deixou chorando. E quem me fez tão triste assim.